Rádio Twin, onde tudo pode acontecer, apresenta... A escola mal assombrada é de arrepiar. Um grupo de amigos invadiram a escola durante a noite com a intenção de pegar os gabaritos que continha o resultado das provas bimestrais. Vamos, gente, rápido. Vem, Letícia, vem, Aline, vem, Morgana. Pula o muro, vem, vem logo. Vem, suas medrosas, vem, Gabi, vem, Melissa. Gente, está muito escuro. Estou vendo a sala da diretoria. Morgana, acende a lanterna. Silêncio! Eu vou na frente, devagar. Já fizeram muito barulho. Ai, gente, eu vi um gato preto. Calma, gente, já estamos perto da diretoria. Vamos pegar o gabarito logo. Gente, olha o que é aquilo. É uma mulher? Vocês vieram para a aula da titia? Corre, gente, corre, Marcos. Pula o muro. Gente, a Alice ficou pra trás. 2 meses depois, os mesmos alunos, passando pela porta da escola, se deparam com a aparição de Ali. Esqueceram de mim? Vieram me buscar? A Rádio Twins apresentou a escola mal assombrada. É de arrepiar.